啊，对对，看到没？ 7417, 1211 a bordo, autonomia de 4 horas em Ribeirão Preto. 4217, táxi autorizado até o ponto de espera, a porta pronta. Certo, reportará para a espera da nossa casa. São 3136, somos 46, libera agora Foxtrot, táxi alfa na porta de leste. Foxtrot Alfa, reporta a Juliette. Vai ligar na Golf? Pitch, 4217 autorizado, né? Eu falava zero, uma centena 49. 242 no teste. Autorizado a prova de Pobado e chama Centro Recife em 125 decimal 1. Prova de Pobado e Recife em 125. de Guarulhos, nível 360, rota conforme o plano, pista 10, primeira curva direita, Gael, Leda, Mótigo, 502.000, transponder, controle em 19.8. Rota conforme o plano de voo. Portão 10 chama pronto no 161. informação para comboio, informação Bravo. Autorizado São Paulo, aeroporto Congonhas 360, rota conforme o plano, pistão no zero, primeira curva direita, Sael, Leda, Monte, transponder 5430, controle 198. Autorizado 360, inicialmente é cruzou 10 ocupado e a coisa cruzou no meio. Recorda 1-0 com curva direita da El Lira Mótima. Transpondo 5430, controle 5-9-8-0, que é 3-6-0-1. Transpondo 5-0-3-0. 5-0-3-0. 3-6-0-1, posso estar falando de pushback no 0-5-0-9? Bota lá, pushback, acionamento 9, tá? 3-6-0-1. disponível aqui solo após o início do táxi, a visualização autorizada. Testa posição autorizada.